A glória se revela, Salomão com o povo em união, arca do pacto, luz que não cessa, ergam suas vozes em adoração. Sacrifícios em abundância, sangue e ovelha sem conta, na casa do Senhor há esperança, a glória dele vem nos visitar. Bendito seja o Senhor, Deus que habita em nosso coração, nos céus e na sacerdotes com mãos erguidas, a nuvem encheu o santuário. Na oração, vidas rendidas, ouvindo o clamor do povo, um só brado. Fecharem e a seca nos ferir, confiaremos em ti, Senhor. Teu povo vai prosseguir em cada dor, em cada luta. Teu amor nos sustentará. Na casa que edificamos, teu nome sempre reinará. Letras refletem a adoração e a reverência ao Senhor, conforme descrito nas Escrituras, capturando tanto a solenidade quanto a alegria da presença de Deus entre o seu povo.